Produções, do Moral de São Paulo. Ajuda eu aqui. Tem uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair. Cancela a cerveja, traz água com açúcar. E já me senti assim. Eu tenho uma doença que tem 1,60m. Acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá aumentando os sintomas. Meu peito tá doendo. Tomara que seja fácil. Pior o estrago. Meu peito tá doendo. Tomara que seja de fato. Se for amor, eu tô ferrado. E aí vai ser pior o estrago. Show! Arte M Divulgações. O Moral de São Paulo. Que tem 1,60m. Acabou de entrar ali naquela porta. Fecha a conta. Tá aumentando se tomar. Diga! Meu peito tá doendo. Se for amor, eu tô ferrado. Meu peito tá doendo. Vai ser pior o estrago.